Vendo geladeira vendo 287. Agora, o momento onde você compra e vende de tudo. Classificados Escola Show. Vendo lote de cuecas Pirelli, a única com revestimento antiderrapante para evitar marcas de freagem. Tratar com Caio Toledo rolando a partir das 19 horas. Loja especializada em móveis antigos traz promoção de criados mudos. Tenha novamente esta linda peça ao lado de sua cama. Afinal, vale muito mais um criado mudo do que um mal criado que saiba falar. Super queima de estoque nas Casas Brasinha. Tá pegando fogo, bicho! Informamos aos clientes que não abriremos neste final de semana devido à super queima de estoque nesta sexta. Perdemos tudo após o incêndio. Classificado. Esculacho.